André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Ei, aumenta o grave no seu paredão, que o comandante chegou grandão, viu? Vem com o pai. Eu não vou superar, não consigo superar. Eu não vou superar. Eu não vou superar, não consigo superar. Eu não vou superar. E aquela malandra que me enlouquecia, eu tô sentindo falta de sentir isso todo dia. E aquela malandra que me enlouquecia, eu tô sentindo falta de sentir isso todo dia. E aquela sentada, sentada, sentada braba. E aquela sentada, sentada, sentada braba. Aquela sentada, sentada, sentada braba. Aquela sentada, sentada, sentada braba. Aquela sentada, sentada, sentada braba. Aquela sentada, sentada, sentada braba. Aquela sentada, sentada, sentada braba. Aquela sentada, sentada, sentada braba. Eu tô sentindo falta de sentir isso todo dia. E aquela sentada, sentada, sentada braba. Aquela sentada, sentada,